coisas estão em transformação. Acredito que dentro do ser há solução. Acredito eu que as coisas estão em transformação. Acredito que dentro do ser há solução. Quem sabe a verdade tem a explicação. Uma chave exposta na palma de sua mão. Do futuro homem, que será o de amanhã? Que será o de amanhã? Oh. Pergunte o que é que houve. Já houve muita transformação. Pergunte o que é que houve. Já houve muitos mundos bons para quem buscou em si a sua própria solução. Para quem a sua própria solução, solução. Oh. Vamos nos unir para a transformação de uma pátria e um mundo sem discriminação, na igualdade do ser, para o bem da nossa nação, na igualdade do ser. Igualdade.